autorizado a ler essas questões e passo para o lugar. 1908. Ok, controle 1908, Gol 9884. Controle Gol 9884, decolado, passa 1.87. Gol 9884, contato com a radar de colagem, Gol 9830. Sai da PUCA, está com o vigilância, solicito 2.10 final. Ele mantém o nível 2.10, aguarde como final. Ok, então aguardado como final, nível 2.10, Gol 9884. 0137. Então, já bravo sim, se mantenha os corredores, ajuste o micrômetro 014, eu posso entregar os carros. Desde a colagem do centro, 090 graus, 010. Alto. Frequência 1-25-2-45, alterna 1-25-85. Dona Rocha, chama a torre de frequência 1-18-85. Salvador, estou passando o fundo do Romeu. Tiro Romeu Rocha, reporte na final, dá 7. base, reporte final, né, certo? Thank you. projeto da Terra está autorizado em 085 para direto de cima. Tá, maravilha. 085 direto de cima, direto da Terra. Escola 4 anos, controle 208. Controle 208, controle 223. Confirmando o Lima, Alfa Yankee, chamou? Controle Salvador, boa tarde, controle 223. Para o nível 180, cancelado a restrição. 180, Momo, cancelado a restrição. 2, 2, 3, fora. livre da colagem. O vento é 100 graus, 09 graus, a tempo de turbulência. Força, após o tráfego a 7, a Lima tem a 17. Georgia, mantenha a grid de alta no DLCE, ajuste de entrando zero no 4, ponto fora da base. Ocean Air 6355, direct Motorway connection. Ocean Air 6355, direct Tango. notificação. Lista para 3.10, a gente vai se transmitir no 4, vou tirar a segunda. Acordando 2.3, vamos reatualizar de nível 1.10. Thank you. para 2010, ajuste de altimetria 0114, autoridade elétrica de ganho, estabilidade. autorizado o pouso na 10, Mestre 120 graus, 099. Sim, para pouso. Pouso, não, não está. Thank you. Alfa Tango, agora sem livre de decolagem, a partir da Papato, chama 7, vento 190 graus, 09 nós. Azul 4423, autorizado a linha e mantendo, Zé. Salvador, 120, décimo 8.